Deus, fé em Deus. Quem nunca perdeu, quem nunca se magoou, quem nunca vacilou, vários já perderam por não ter amor. Vivo num mundo onde não tem valor. O sentimento que trago no peito traduz o que eu quero falar. Lembro esses momentos que trago comigo, difícil de expressar. E a GPT chegar no intuito de espancar, pra nego entregar os vagabundo. Se tu é nego firma, tá de boa na quina. Apanha só pra viver no submundo. Já vi nego pagar de ladrão pra ter valor. Tomou um dedão, perdeu linha, vixe, espirocou. A sociedade nunca deu valor pra ninguém da perifa. Cristo, irmão, foi quem valorizou a minha vida. Não preciso de mídia pra fazer você entender que Cristo morreu numa cruz pra valorizar você. Então pare e pense só um momento, Joe. Você quer viver no desprezo ou viver no amor? Irmão, não importa seu erro, sua dor, você tem valor, você tem valor. Quem nunca perdeu, quem nunca se magoou, quem nunca vacilou, vários já perderam por não ter amor, por não ter valor. Vive irmão intensamente, pois Cristo é a paz. Pra que é treta, álcool e droga, se Cristo é a paz. Vivo num mundão onde não tem valor. Eu era só mais um preto a vacilar. Ei, na terra eu achei que valor era um golfe na garagem. Pivete respeitado já puxou um tempo no cage, mas não. Cristo me ensinou respeito, aprendi a viver. Irmão, as pessoas dão mais valor ao dinheiro do que no proceder. Eu vi o pivete ali na quina, também vi aquela mina que com uma bolsinha virou prima. A sociedade deu as costas, a religião também. Sei por que pregar pra rico, eu vejo o que convém. Quem vai querer os maloqueiros na igreja, amedrontando a alta sociedade que ele frequenta? Sei quem quer os maloqueiros e quem quer os ladrão. Jesus quer, ele veio pra nós, pra nos dar salvação. Irmão, não importa a sua dor, negou. Você tem valor, você tem valor. Quem nunca perdeu, quem nunca se magoou, quem nunca vacilou, vários já perderam por não ter amor. Por não ter valor, vive mais.